Or do you want to live against me? Welcome to my silly life. Mistreated, this place misunderstood. Misknowing it's so good, it didn't slow me down. Mistaken, always second guessing. Underestimated, look, I'm still around. Pretty, pretty, please, don't you ever, ever feel

preferido quantas vezes quiser. E ainda, aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E para seguir a rede no Twitter, @TargetRádios. Agora tem Pop Hit do ouvinte. Pop Hit do ouvinte. Clique em targetw.com, vá em peça o seu som e indique pra Target o som que você está a fim de ouvir. Assim como fez a Ana Lúcia de Pádua, ela que é de Petrópolis, Rio de Janeiro. Tudo bem por aí, Ana Lúcia? Beijo grande pra você e todo o pessoal do Rio. E é claro, seu pedido rola agora aqui na Target. Som de Hinder, Lips of an Angel. Grande beijo, fiquem todos com Deus e à noite eu estou de volta. Bye, bye! Honey, why are you calling me so late? It's kinda hard to talk right now. Honey, why are you crying? Is everything okay? I gotta whisper cause I can't be too loud. Oh well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice saying my name, it sounds so sweet. Coming from the lips of an angel, hearing those words, it makes me weak. Ladies, I never wanna say goodbye, but girl, you make it hard to be faithful with the lips of an